falar da tradição que foi lançada contra essas vidas. Cai agora por terra, em nome de Jesus. Minha fé, a minha fé, ela que me põe de pé. Não posso dar marcha ré, sou malandro e não mané. Sujeito mal encarado, olhar desconfiado. Não confio nem na minha sombra, veja só que lombra. Quem não tem quer ter, quem já tem quer mais. Tem gente que até faz pacto com Satanás. Esquece, me erra, maldade, tô atrás do que é meu. Se você não entender, Jesus, de verdade. Segredo sem medo, o presente é complicado. Não tem nenhum aliado pra te dar a mão. É cada um por si, não tem como fugir. Quem tem jogo de cintura é o campeão. Enquanto você acreditar, você é um vencedor. Enquanto você ainda der mais um passo, ainda que seja pequeno, você é o maior vencedor da história. Não desista! Sigo na linha, fazendo meu corre de boa. Meu rap ecoa por todo lugar. É perca de tempo tentar me parar. Nada aqui no mundo vai me calar, porque eu sou de Japão. Segredo sem medo que voa tão alto, bem perto do céu, em busca do mel que a flor pode dar. Quero me alimentar. Segredo sem medo, o presente é complicado. Não tem nenhum aliado pra te dar a mão. É cada um por si, não tem como fugir. Quem tem jogo de cintura é o campeão. Segredo sem medo, o presente é complicado. Não tem nenhum aliado pra te dar a mão. É cada um por si, não tem como fugir. Quem tem jogo de cintura é o campeão. Ainda que eu tenha pancada, ainda que a vida seja dura, ainda que tenha problema, eu não vou desistir, eu vou vencer. Eu sei que o meu Deus é poderoso.